alô, você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono Sete, está no ar mais uma edição do Rio Vox Sport Clube Extra para você. De hoje, na verdade, a gente fala sobre os jogos de ontem. Você que não sabe, a Rio Vox FM está trabalhando na cobertura da 23ª Festa do Peão e Boiadeiro da cidade de Rio das Pedras. E a gente está com um pouquinho de coisa para fazer aí. Ontem não deu tempo de soltar o programa, mas hoje tem o Extra, que seria publicado ontem. A gente vai falar sobre as duas últimas partidas das oitavas de final e as semis definidas na Copa do Mundo. Então vamos lá, esse um Extra rápido, rasteiro, para você que está ligadinho aí na nossa programação. Não se esqueça, dê seu comentário, diga o que você está achando desse projeto do Rio Vox Sport Clube Extra e também diga o que você está achando do nosso programa na rádio. Programa na rádio que volta só na quarta-feira, porque aqui em Rio das Pedras, segunda e terça, temos feriado, segunda Revolução de 32, né? Feriado estadual, né? E terça, aniversário da nossa cidade. Então, só na quarta-feira estaremos no ar na programação esportiva do rádio, mas a gente chega hoje, nesse domingão, e depois a gente volta na terça-feira com a primeira semifinal da Copa do Mundo. Sem mais delongas, vamos começar falando então de Suécia e Inglaterra aqui no Rio Vox Sport Clube Extra. Vamos lá! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal. My... Vamos falar da Inglaterra e da Suécia, o jogo que abriu os trabalhos no sabadão de futebol pela Copa do Mundo. E a Inglaterra volta às semifinais após 28 anos. O English Team não disputava a semifinal da Copa do Mundo desde 1990, quando chegou até essa fase antes da final, né? E perdeu para a seleção da Alemanha, né? O time inglês jogou bem, melhor atuação até agora do time inglês no Mundial, e vence a partida realizada em Samara com o artilheiro do Mundial em branco, mas com outros jogadores sendo decisivos, né? A Inglaterra é uma equipe que tem geralmente uma grande confiança, desconfiança, aliás, perdão. Por quê? Porque a seleção inglesa muitas vezes chegou como favorita e sempre decepcionou. E dessa vez que o pessoal não esperava muito, a seleção inglesa chega aí para uma semifinal na Rússia, né? O otimismo grande aí dos seus torcedores. Os ingleses então buscando o segundo título mundial. Temos então nas semifinais da Copa do Mundo dois campeões mundiais e duas equipes que buscam o título inédito. A Inglaterra, campeã do mundo em 66 no dentro de casa. Então, 52 anos atrás que a Inglaterra conquistou o título. Jornalista não é bom de conta, desculpa qualquer coisa se eu errar, não tô pensando muito em conta, não. Então, a Inglaterra avança a semifinal pela terceira vez na história somente, né? Eles chegaram na semifinal em 66, quando foram campeões, em 90, quando caíram para a Alemanha, e agora, em 2018, na Copa da Rússia. Pela primeira vez, o Harry Kane não conseguiu balançar as redes, né? Lembrando que contra a equipe da Bélgica, o Kane não jogou nos outros jogos contra a Tunísia, Panamá e Colômbia, que ele entrou em campo. Ele foi decisivo e marcou aí os gols aí que se espera dele, né? O Harry Kane é um grande atacante, passou em branco, mas foi fundamental. O primeiro gol inglês foi marcado pelo zagueiro Harry Maguire, jogador de número 6 da seleção inglesa, jogador do Leicester City de cabeça. Aliás, como faz gol de cabeça a Inglaterra, né? Nesse jogo foram dois gols de cabeça. Primeiro, então, foi do Maguire, subiu sozinho, sem chance para o goleiro Olsen. O Olsen que também fez uma boa Copa do Mundo, né? Um bom goleiro sueco, joga no Brøndby da Dinamarca, se não me engano, deve conseguir uma equipe legal para jogar, deve ter espaço, deve ter chance numa equipe maior, eu acho, o Olsen. Fez uma Copa do Mundo excelente. E o segundo gol, já no segundo tempo, foi marcado pelo Dele Alli, o camisa 20 da seleção inglesa, jogador do Tottenham, também fez de cabeça uma bola que foi alçada ali no segundo pau, ele sem chance, subiu também sozinho, sem chances para o goleiro Olsen. O melhor dessa partida aí, ao meu ponto de vista, foi o Henderson, jogou muito, grande jogador dessa partida. Na última partida contra a equipe da Inglaterra, pegou a Colômbia, né, que foi para as penalidades, o Henderson não foi tão bem. Essa partida foi muito importante, um dos jogadores mais experientes aí da seleção inglesa, o Jordan Henderson. E outro grande destaque foi o goleiro Pickford também, o goleiro do Everton da Inglaterra, que substituiu o Joe Hart e pegou muito, porque a Inglaterra venceu por 2-0, mas a Suécia pressionou, teve grandes chances de marcar o gol e a vitória inglesa também deve ser atribuída muito ao Pickford, que pegou tudo o que foi possível e o que foi impossível também, belas defesas do goleiro inglês, que também é muito jovem, se eu não me engano, ele tem 24 anos também, tem muito que jogar o Pickford, e sua primeira Copa do Mundo já está fazendo aí uma grande competição. E agora, o que, que a gente pode esperar da Inglaterra? A Inglaterra, como camisa, chega como favorita, né? Uma equipe campeã do mundo, uma equipe que tem bons jogadores, vai pegar a Croácia que não é um time bobo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa semifinal. Mas, no começo da Copa do Mundo, eu apontava a Inglaterra um patamar um pouquinho abaixo, mas sim com chance, sim como favorita. Então, acho que a Croácia mesmo só acaba surpreendendo a gente. Tanto França, quanto Bélgica, quanto Inglaterra. Eu acho que poderíamos esperar algo dessas equipes chegando em fases mais agudas aí do Mundial, né? Os dois times do grupo G da Copa do Mundo chegando, né? Inglaterra e a Bélgica estão nas semifinais, podem reeditar o confronto que aconteceu na primeira fase, que não valeu pra porcaria nenhuma, porque as duas equipes são um jogo meio chatão, né? Com as duas equipes com time reserva. Mas se for na final, não vai ter time reserva, não. Mas vamos aí, então. Falamos sobre a Inglaterra e sobre a Suécia. Vamos falar da Rússia e da Croácia aqui também no Rio Vox Sport Clube Extra de hoje. Edição rápida e rasteira do nosso programa. Vamos lá! Agora o assunto aqui é Rússia e Croácia, mais uma partida que foi para as penalidades máximas e a Croácia chega pela segunda vez às semifinais na história, a primeira lá em 98, agora em 2018, 20 anos depois, o drama até o final, a Croácia elimina a Rússia nas penalidades, nos 90 minutos, 1-1, no tempo extra, na prorrogação, mais um 1-1, somando 2-2, então nas penalidades a Croácia leva o jogo, leva a vaga, fica com a classificação, né? E o jogo, tivemos muito drama, muita emoção, lágrima, política envolvida, muita coisa. A Croácia derrotou a Rússia nos pênaltis por 4-3 e chegou às semifinais da Copa do Mundo, coisa que eu acabei de falar, né? Não acontecia desde 98. E a Croácia que se consolida como a grande equipe ex-Iugoslávia, né? Teoricamente, a Sérvia foi a herdeira das estatísticas da FIFA, né? Mas a Croácia, como futebol, que geração, né? Croácia sempre com bons resultados, né? Então, o primeiro tempo tivemos um empate por 1-1. O gol da equipe da Rússia foi marcado pelo Cheryshev. Um chute de uma felicidade tremenda. Que Copa do Mundo do Cheryshev, o camisa 6 russo? Se eu não me engano, foi uma Copa do Mundo de 4 gols para o Cheryshev. 4 ou 5, não me recordo bem, ao certo. E ainda teve gol contra marcado o Cheryshev, né? Mas grande Copa do Mundo realmente do jogador do Vídeo Real. Também esse, se bobear, troca de time também daqui a pouquinho. Tá abrindo a janela, o pessoal tá começando a se mexer, trocar de time. Quem sabe o Cheryshev não veste a camisa de uma equipe maior. Cheryshev foi revelado pelo Real Madrid, né? O Cheryshev já é o vice-artilheiro da Copa do Mundo, junto com o Ronaldo, junto com o Lukaku. O Lukaku pode ultrapassar tanto o Ronaldo quanto o Lukaku, quanto o Cheryshev, por ainda estar jogando nessa Copa do Mundo. A Croácia empatou com o Kramaric numa belíssima jogada ali do Mandzukic. Bola para ele dentro da área, o Kramaric não perdoou, fez o gol do empate. Na prorrogação, o Vida subiu sozinho. Eita, Vida, olha o nome do maluco aí. O Vida, devolva minhas fantasias. Olha só, lembra dessa música aí? Quem é mais velho, acho que não lembra, mas o pessoal da minha idade mais ou menos deve lembrar. Então, o Vida, o zagueirão croata, fez o gol de cabeça, o gol que virou a partida para os croatas e deixou muita gente pensando. A Croácia vai garantir passagem para semifinal da Copa do Mundo já na prorrogação. Mas aí se enganou, porque o Mário Fernandes, em outra cobrança de escanteio, leva o jogo para as penalidades. Sumiu sozinho o lateral brasileiro e naturalizado russo, obviamente, e levou o jogo para os pênaltis. Nas penalidades máximas, o Smolov perdeu, foi dar uma cavadinha, e o Subasic não precisou nem fazer muita força para pegar. E o Mário Fernandes também perdeu para a Rússia, ele chutou para fora, justo ele que colocou a Rússia na disputa novamente, na disputa por pênaltis, né? E do lado croata, o Kovacic, ele chutou para a defesa do Joaquim Feves e o Rakitic marcou o último pênalti para a equipe da camisa xadrez. Rapaz, a equipe da Croácia surpreende, né? Fez uma primeira fase boa, aliás, excelente, né? Passou com a primeira posição do grupo, invicta. Só que aí a gente pensou, quando pegar uma equipe um pouco mais qualificada, deve ficar de fora. Só que a Croácia pegou um lado bom da chave, né? Bateu a Dinamarca nos pênaltis, bateu a Rússia nos pênaltis. Chega mais uma vez na semifinal e eu acho que em termos de força hoje, eu acho que a Croácia é uma equipe até que favorita também contra a Inglaterra. Não sei não se dá para colocar a Inglaterra como favorita absoluta em um duelo contra a equipe da Croácia. Bons valores, o Kovacic joga no Real Madrid, Kramaric é jogador do Hoffenheim e joga numa grande liga, o Rakitic, Modric, Rebic também é um ótimo jogador, jogador que veste a camisa do Eintracht Frankfurt, deve trocar de clube também, Brozovic joga na Inter de Milão, Perisic na Juventus, o Mandzukic também na Juve. Então, olha o tanto de jogadores que jogam nas grandes ligas e em muitos deles são protagonistas nas suas equipes. Então, a equipe da Croácia chega merecidamente a uma semifinal de Copa do Mundo. Falando um pouco sobre a Rússia, muito bem a Rússia, viu? Tá de parabéns a equipe do técnico Stanislav Cherchesov, que conseguiu levar uma equipe desacreditada, uma equipe que chegou em um momento muito ruim para a Copa do Mundo, a uma quartas de final da Copa do Mundo. É a melhor participação como independente, como a Rússia independente, né? A primeira participação da Rússia independente foi em 94 e ela nunca tinha passado da fase de grupos. Dessa vez chegou às quartas de final. Lembrando que a União Soviética, que é de quem a Rússia é herdeira das estatísticas, chegou a uma semifinal de Copa do Mundo em 66. Mas essa é a melhor participação da Rússia e tivemos aí o Joaquim Feve muito bem, Mário Fernandes, o bom Golovin também, o Cheryshev, o Dzuba, que ontem não foi bem, mas é bom jogador, bom centroavante. Então, dá para se aplaudir realmente essa participação russa na Copa do Mundo. E a Croácia, então, joga mais uma semifinal. A Rússia, os torcedores, eu tenho certeza que estão orgulhosos. A gente volta para falar sobre as semifinais da Copa do Mundo, que elas estão definidas. A gente passa os horários para você e eu vou dar meu prognóstico, quem eu acho que vai fazer a final da Copa do Mundo da Rússia. Fique com a gente, já voltamos para mais Rio Box Esporte Clube Extra. Até lá! You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front. Semifinais definidas então na Copa do Mundo da Rússia. Teremos na terça-feira, às 15 horas, dois jogos às 15 horas. França e Bélgica, o jogo em São Petersburgo. A França campeã do mundo em 98, a Bélgica iguala a sua melhor participação na história, que havia sido em 86 no México, quando chegou às semifinais. Bélgica buscando a final inédita e o título inédito, a França buscando voltar ao alto do pódio. Eu acho que tem tudo para ser um ótimo jogo. França e Bélgica têm bons valores, têm ótimas equipes. Eu acho que a gente vai ter penalidades máximas nesse jogo, mas não um jogo com poucos gols, não. Um empate em 2-2 no tempo normal, e acho que nas penalidades a equipe da Bélgica vai passar. Eu acho que a Bélgica faz a final, e eu acho que a gente vai ter uma final inédita. Eu acho que a equipe da Croácia passa pela Inglaterra no jogo da quarta-feira, no estádio Luzinski, em Moscou. Eu gosto de muitos jogadores do time inglês. O Henderson, muito bom, Dele Alli, Harry Kane, o próprio Pickford são bons valores, mas eu acho que a Croácia é um time bem estrelado também, uma equipe que fez uma Copa até que melhor, e acho que passa também a equipe croata. Eu acho e torço para uma final inédita. Se é para a gente ter algum campeão, aí que seja inédito, né? Vamos deixar o pessoal conquistar pela primeira vez a taça, ou Croácia ou Bélgica. O artilheiro nesse momento é o Harry Kane. Quem pode alcançá-lo é o Lukaku, que tem 4 gols. O Kane tem 6, lembrando. O Lukaku tem 4. O Griezmann tem 3 gols, também pode alcançá-lo. Quem sabe numa semifinal, numa final, pode assumir a artilharia. Também o Mbappé também tem 3 gols, também pode alcançar o jogador inglês. Então, semifinais, França e Bélgica em São Petersburgo, às 15 horas da terça-feira. Na quarta, dia 11, tem Croácia e Inglaterra em Luzinski, lá no estádio de Luzinski, em Moscou, também às 15 horas. Disputa do terceiro lugar no sábado, às 11 da manhã, em que os perdedores das semifinais se enfrentam pela medalha de bronze. E a final, no estádio de Luzinski, em Moscou, a França e ou a Bélgica enfrentam Croácia ou Inglaterra na final. Final ao meio-dia do domingão, com aquela macarronada maravilhosa. Muito bem, vamos encerrando a nossa programação de hoje. Eu me despeço de você agora, mas estaremos de volta com o Rio Vox Esporte Clube Extra na terça-feira, depois da primeira semifinal, depois de França e Bélgica. E na quarta, a gente volta com o programa da rádio. Fiquem com Deus e tchau!